lá porque não tenho bens. Dizes que será depois, lá porque não tenho bens. Dizes que será depois, não te rales que o que tens chega bem para nós dois. Não te rales que o que tens chega bem para nós dois. Minha gente, venham todos, venham ver como isto é, as palminhas a bater e a gente a pular o pé. Minha gente, venham todos, venham para a roda brincar, que a gente tinha da madeira e a danada para balhar. Andas sempre acompanhada pela tua mãe quando sais. Andas sempre acompanhada pela tua mãe quando sais. Lembrou o espantalho na estrada para afastar os pardais. Lembrou o espantalho na estrada para afastar os pardais. Minha gente, venham todos, venham ver como isto é, as palminhas a bater e a gente a pular o pé. Minha gente, venham todos, venham para a roda brincar, a gentinha da madeira e a danada para balhar. Não tenhas medo, meu bem. Não sou nenhum cão danado, nem sei morder em ninguém. Não sou nenhum cão danado, nem sei morder em ninguém. Minha gente, venham todos, venham ver como isto é, as palminhas a bater e a gente a pular o pé. Minha gente, venham todos, venham para a roda brincar, que a gente tinha da madeira e a danada para balhar. E a gente, venham todos, venham para a roda brincar, que a gente tinha da madeira e a danada para balhar. E...